E sempre é carnaval. Vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval, e vivo o carnaval. Mas nós queremos felicitar pelo seu nível que dar-se-á na quarta-feira vindoura, ela que é funcionária da Lafique Imóveis em Nossa Si, ela que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dalil de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, as felicitações. Parabéns pelo nível da quarta-feira vindoura, Dona Sônia Coelho João, funcionária da Lafique Imóveis. Mas vamos com música nesta manhã, vamos sim. Nós vamos agora com o maior sucesso do Silvio Santos, ele mesmo, dos auditórios. Silvio Santos, diretor do SBT. Silvio Santos, bem, fazia sucesso nos carnavais da vida. Esta talvez tenha sido a gravação de maior sucesso do Silvio Santos, do Manuel Ferreira, transplante corintiano. Linda Dircinha Batista, as irmãs Batista, que eram da Rádio Nacional. Morreram pobres, mas foram riquíssimas. Linda Dircinha Batista. Aqui em gravação antológica, em arranjo do Zacarias, Linda Dircinha Batista. A primeira música carnavalesca que se tem notícia em nosso país. Do século retrasado, Linda Dircinha Batista. Da Chiquinha Gonzaga, maestrina, ó, abre-alas. Ainda para os nossos ouvintes, em um jardim, um coreto, a música e a saudade do Noel Rosa e Braguinha. A gravação verdadeira e que fez sucesso. Gravação antológica do Titi Caboclinho, querido Silvio Caldas, roupagem do Radamés em Atali, Silvio Caldas e o sucesso carnavalesco, As Pastorinhas. Trocando o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer. Troquei o coração, cansado de sofrer. Ai, doutor, eu não me engano, botaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, o coração. Abre alas que eu quero passar. Abre alas